trás. Agora sim, um brinde a tudo de ruim que ficou pra trás. Neblina, cortina de fumaça, trágica trapaça, derrubaram o farol. Um brinde ao fim de um pesadelo, nuvens pesadas, marcha da insensatez. Um brinde ao fim de uma era, bora galera, a espera acabou. Do sol, nosso farol. Thank you.